Yeah, yeah. Call of Duty. Chamado da guerra. András, 2017. Queria ter uma vida boa com a minha esposa me amando e os meus filhos me chamando de pai, todos eles felizes caminhando. E não, pai, que uma manhã ensolarada se divertir, aproveitar o final de tarde, sentir um amor guardado pra mim. Mas não estou aqui no meio da mata desconhecida, atirando inimigos pra manter a salva minha vida. Visto uma farda que infelizmente já perdeu a razão de ser, apenas visto por causa do frio que faz aqui. Eu não quero morrer, não quero que a hipotermia acabe comigo. Tenho muito pra fazer ainda, quero voltar pra casa vivo. Tenho que ser cauteloso, pois não tem muita gente do nosso lado, a maioria já foi morto por culpa deles, foram descuidados. Sabem que no meio da selva não se faz barulho, pois qualquer vacila sua vida pode tomar outro rumo. Aqui dificilmente alguém vai achar seu corpo boiando, vai apodrecer por aqui mesmo, por isso estou avisando. É assim, a guerra sempre cobra o seu preço. A guerra sempre cobra o seu preço, esse é o preço. Tome cuidado pelos caminhos que escolher daqui pra frente, pois qualquer passo em falso será eliminado de repente. A cada dia que se passa o senso humano vai se acabando. Estou me tornando o que odiava, muitas coisas estão mudando. Estou achando divertido atirar na cabeça de inocentes que deram azar de cruzar meu caminho, estou ficando inconsequente. Sempre foi a minha vontade servir algo, de preferência com um fuzil na mão. Esse dia foi sonhado e agora realizado, só que não dessa presente forma. Não sei mais pelo que luto, às vezes peço que chegue minha hora. Não sei mais se piso em água ou em sangue putrefado. Eu só sei que o cheiro é forte, agora a morte anda do meu lado. É assim, a guerra sempre cobra o seu preço. A guerra sempre cobra o seu preço, esse é o preço.